Abi direto líder. Regi Palermo líder da instituição. Bom dia, Mike XR. Puxa, pega acionamento do ano 229. Com 229, portão 10 autorizado, chama o táxi. Chama o táxi com 229. Solo 8, 9 XR, encerrado o rebote no gate 7. Graças e um bom dia. Bom dia, acho que é novembro é assim. Sabe, tá, chegou no 229, tem 186 válido. 4 horas, altera galeão. Bono 229, autorizado táxi para ponto de espera pistola 0, via Pátio 1 no táxi Índia. Ponto de espera chame torre 1 no decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Vem, 3, segue Pátio via Índia, 1229, chama 1895, pode estar. Obrigado, bom dia. Azul 2535, chama Centro Recife, frequência no 28.35, alterna no 25.1. 23.1, obrigado. Chanel 6251, autoridade, chame táxi. Bom dia, Gol no 229. Direção aqui pela Índia, tá pronto. Pela 229, autorizada a linha, decolar pistola 0, vento no 00 grau, 079. Desalinhamento e decolagem dando 0, Gol no 229. Então, 9098, aguarde um instante para iniciar a nave da Avianca finalizando no 06, assim que a mesma liberar o setor será autorizado. Sábado táxi. Chaleia 6251, autorizado táxi para ponto de espera Piscama 0, via Pátio 1, no táxi Índia. No ponto de espera Chame Torre, 118 decimal 95, ajuste no 0, no 3, um bom voo. Controle Salvador, muito bom, chegou 229. Decolou na Leda. Dael Leda, solicita Leda direto. Sou no 229, com 4 radar de decolagem, sou para nível de 360. Autorizado Leda. Autorizado Leda, gol no 229, subindo ao 360, obrigado. ...9098, coordene com a equipe de solo após passagem da aeronave da Avianca Calda, autorizado, chame o táxi. Salvador, bom dia, Chile 6251, ponto espera pronto. Chile 6251, autorizado a decolar, vento 090 graus, 5 nós. 351, né, decolar 237, controle 1208. 208, bom dia, 3625, no contato radar de decolagem, sua para nível 360 e a saída da EL. 360, saída da EL, 3625. Meu nome é 098, autorizado táxi para Ponte Espera Pistão 0, via táxi em Índia, no Ponte Espera chame Torre 118, decimal 95, ajuste no 03, bom voo. Como 03, apresentando o táxi, demonstrando o 391, anexo, demonstrando o 03. Ô Salvador, mandinha aqui, avião, capa de uniforme. Capa de uniforme, confirme. É, bom dia, solicito o reboque do, da parte 3, posição 1 no Lima, para parte principal, posição 5. Autorizado, chame para ingresso no parte 1. Ok, obrigado. Autorizada a Nerd, decolação 098, vento 100 graus, 5 metros. Na 251, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Qual a primária 128? 2835. Alfa, estou aqui, Bianca, Alfa, uniforme. Alfa, uniforme autorizado, ingresso no pátio 1, no reporte ao término, portão 05. Ok, positivo. Alfa, 098, decorador 245, controle 1208. 08, Guaraná, 09098. Urbano Índice 9098, decolado, 1.200 metros. 9098, contato radar na decolagem, sua para o nível 370 via C da MOMA. 370 via C da MOMA, 9098. Oficiado 9098, aguarde. Aguardando, obrigado. De 098, vou explodir. Obrigado pela colaboração, pelo 098, vou explodir. Eu tô ali, carro fundo, informa sempre do reboque, bate 1 no posição 5. Gente, bom dia. Grato, bom dia. Muito bom dia, Altan 3399 para autorização Guarulhos. Altan, escuta 3399. Afirmo, Altan 3399, autorizado para Guarulhos, via peso 110 até Taubaté, nível 340. Perfil de saída da EL, Leda Motiva, curva direita após decolagem, pistão 90. Transponder 5166, frequência do controle Salvador, 120, decima 8. Ok, então 340 aprovado, Guarulhos conforme, decola 110. 340 aprovado, aí é o lei da moto, vai 566, transponder 208, abdula 110, vai salvar 10. Então 3399. Então 3399, correto, portão remoto 12, chama em branco, pushback, se não me engano. Camará, já está pronto, era para o pushback entrar mesmo. Autorizado, chama o taco. Sim, Goterna, 125, decimal 425. Chama a receita, boa noite, canal 09. Altero 40, bom dia, informação Foxtrot, copia com fins 360. Autorizado para com fins via pêndulo 21, nível 360. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, após Elefa vou à posição Tozop, onde intercepta o espelho ouvir e segue conforme. o transponder 51176, frequência do controle Salvador, 120.8. Mas o 4040 correto, portão 1, não chama pronto para o chuveiro de funcionamento. São 3372, autorizado o táxi para ponto de espera, pistão 10, via Pati 1, táxi Índia, no ponto de espera, chame Torre 1, no 8095, ajuste 90 no 3, bom voo. Telemetro 225. Formação Fox, mantendo 80, passando ponte. Telemetro 225, assina identificação, veículo de bonde para chegar da bonde. QNH903, reporte para descida. 903, vão aprovar de quê? QNH925, vou em bonde para chegar da bonde. Bom, QNH925, né? Para a próxima ponte 0090, para a decolagem. 3399, autorizado a linha de decolagem, 070 graus, 059. Linha decola 6225 na proa de Bonf, desça para 4010, ajuste 1013. 4000, proa de Bonf, 1013, descendo. Controle número 08. 1219. Bolo 961, Foxtrot confere, copia Galeão 360. Autorizado para Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Fechou de saída da El, Leda Irumi, curva direita após decolagem, pistão no zero. Responde 5411, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Mando frequência do controle 120, decimal 80, no portão 10, chama o pronto, tiver acionamento, bolo 961. Linda com destino 0, vento 0, 50 graus, 4 nós. Decolagem do 90, 4 0, 4 0. Bom, 996, chegou o controle de Salvador, aciona identificação, desço para o nível 050, ajuste 10 no 3, chegada a moça. Desço para o 050, comprei na bomba, estou 996, comprei o ingresso, bomba. Ativo, mantenha o perfil. Oxa, 6225, programa RNAV, pistão na zero, voa, Serra Aviso 367, da presente. Serra Aviso 367, graças a 6225. 040, controle 1208. 208, obrigado. 367. Salvador, bom dia, Azul 4040. Azul 4040, contato radar, subo para os nível 360, tiro, após 2000 pés, direto a Elefa. Após 2000, direto a Elefa, sobe ao 360, Azul 4040. Salvador, 3597, eu tinha identificação, desço para o nível 060, ajuste 10 no 3, chegada a Conf. 399, chama Centro Recife, 128.35, Alterna, 125.1. Três, três, nove, nove, escuta. Centro Recife, em 128.35, Alterna, 125.1. Ok, obrigado, você. Yeah. Também 6225, desço para 2500 pés, ajuste 0013, livre RNAS, pista no 0, reporte estabilizado. Para 2500 pés, reporte estabilizado, voo 9916, desço para 4000 pés. Desço para 4000, 9916. A 3517, inicie redução, 250 nós, aeronave que o precede na aproximação, posição de 12 horas, 13 milhas, mesmo rumo, cruzando 15 mil pés para 4 mil pés, um Bravo 737-800 com 355 nós de ground speed. E redução. Nove, 1-1, prossiga. 240, confirma se foi realizado uma CHG de rota. Gente, para 240, terá que realizar uma CHG de rota. O voo 961 confirma, mantém o nível superior ou aguarda CHG de rota? Azul 4040, chama Centro Recife, em 126.0, alterna 128.8, Azul 4040. 260-288, obrigado, o 4040. Spanair 6075, Foxtrot confere. Congonhas autorizado, via pêndulo 10, Cubar via pêndulo 16, após conforme plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda Motiva, curva direita após decolagem pistão 10. Transponder 5413, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizando o nível de voo 360 para Congonhas. Conforme do voo 10, por base, conforme do voo 16, volta com o plano de plano. Decola 5-0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5413, controle de saída 120, decimal 8, general 0-0. Canal 6075 correto, portão 7, chama para o pushback, seu nome. 1-1-8-9-5, bom dia. 8-9-5, boa, delegado. Vou 9-9-1-6, texto para 2500-10, último 0-1-3, livre RNAS, visto 1-0, reporte estabilizado. 2513, reporte estabilizado, 9-9-1-6. Então 3597, desça para 4.000 pés, livre RNAS, pistola 0, reporte estabilizado, número 2. Número 2, 4.000, confirma ajuste. 1013, padrão. 1013, ligado, tá, 3597, autorizado, RNAS. 05049, 25. Iniciando o R9 da 10 Gol 996. Gente, Gol 9916, reporte estabilizado. Reporta aí. Número 225, somos 20, direito no 209. Santana 6225, bom dia, táxi Alfa, reporte antes da CPC Juliette para ingresso. Alfa. Santana 3517, ajuste navegação após Serra Viva 367, voo Serra Viva 368 e completo o RNAV pistão 0. Centro de estado, Santana 3517, pode voltar.